Foi 3178, seu solo foi os 13, libere a direita na minha escuta. Táxi Alfa e Juliette, portão, correção, táxi Alfa e mantenha e chame antes a Juliette, ok? Táxi via Alfa e chame antes a Juliette. Entre, vira a direita, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette, 3178. Livre decolar, vento 130 graus com 07 nós. Eu decolar, então, 33, 05, boa. Nível 190 Aracaju, já autorizado conforme repetitivo. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, até Jamo, após Jamo direto Aracaju. Acione 5522 do controle 119.8. Nível para Aracaju, decola da 10 com curva esquerda, Puca Jamo, após Jamo direto a Aracaju, controle de saída 198, transporte 5522, Genéia 6224. Só conteja o nível autorizado, por gentileza? 190, nível autorizado. Afirmativo, chame pronto. Chamará. Ah, o controle de saída é 189, né? 198. 198, desculpa, autorizado. Sim, e o transporte é 5522. Tá, afirmo. 6224. 3305, decolado Zuno 5, chame 119.8, bom voo. 98, boa noite, obrigado. O 3178, autorizado, ingresso pela Juliette, portão 07. Ingresso via Juliette, portão 07, 3178. Contato 2305, contato radar super, nível 330, perfil Puca. 330, perfil Puca. 63113, passo nível 1970, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Positivo, Recife 251, 3325, Bolsonaro 63113, obrigado, até mais. Imagilete Quebec, localizador. Afirma, localizador à distância. Confete aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Quebec, obrigado. 2 Armário Cruzeiro 1 Novo 5 0. 19, passa nível 1-60, chama agora o centro Recife, frequência 1251, Alteno 3325, boa viagem. Recife agora 251, Alteno 3325, muito grato, boa noite, 4209. Chegada mais, desça para 2010, os proximetros 905, informe no localizador. 2010, morar no localizador, bom dia. Só quer ver o mapa do Quebec, a frequência da torre? Uno, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, Quebec. Torre Salvador, está passando Lima, Juliette, Quebec. Ok, curta final, cheque trem. Tem livre pouso, 1-0, 140 com 7 nós. Correto, baixado e checado. Quebec, seu solo foi aos 2, aos 22, qual o estacionamento? Tá livre o táxi até o pátio 3. 0, você atirou no limite da vida? Confirme, chamando a torre. O voo 90, você atirou no limite da vida. 071-20, Salvador Porto Seguro 360, pronto cópia? Pronto. Ok, 360 Porto Seguro, decola da 10 direita, subida da Euleta, após Leda direto. Acione em 5527, controle em 119.8, o 9071. Gente, autorizado Porto Seguro 360. A pista 10 foi direita na Daniel Leda, foi direto, 5527, controle 19. Chame pronto para puxa acionar. Salvador, Oxenema 224, pole position, posicionamento. Autorizado, puxa acionar sempre para o táxi. 224, voltando. Prossiga. Estamos completamente pronto, aguardando somente o operador de pinga. Ok, vou checar aqui com o problema. Obrigado, senhor. Fecha aproximação, chame 2895, bom pouso. 2895, certo, Salvador, Golo 076, estabilizado. Golo 076, cheque trem livre pouso, ano 0, vento 140 graus, 07 nós. Baixada de lavada. Ok, sim. Autorizado, o 148 nosso. Grato, no 076. 190 certinho, pushback na frente, portão 3. Portão 3, aguarda. Poxa, né, 6224 tá pronto pro táxi, temos 107 de POV com 2 horas e 5 volta na Recife. O 076 prossiga nessa frequência até a Juliette. Puxando, chama no ponto de espera pronto, 1015 o ajuste. Ponto de espera vai chamar pronto com 1015, 6224. 1076 devolvi. 1076, portão 62, ingresso Juliette. 62 Juliette, 1076. Gol 9071 após tráfego do Oceano Livrar, aguarda, tá livre, puxa. Está autorizado, né? Colapso 10, 140 graus, 08 nós. Quadra de meia, boa noite, estão de edificação, autorizado a chegada a Mari, desça para 2.000 pés, estou tímido no 0, 1.5, informe no curso do localizador.